novo, amigos. Bom dia. Operando na faixa de 1130 kHz, ondas médias omnidirecionais. Ouvem a emissora identificada por ZYJ790. Com estúdios Travessa João Winkler 15, esquina Coronel Passos Maia, Parque Transmissor, Rua Porto Alegre, bairro Frederico Ferronato. Xanxerê, Santa Catarina, Brasil. Senhor, faça deste microfone um condutor da verdade. Mantenha-me firme e sereno para equilibrar o meu senso de justiça. Direcione o meu conhecimento para produzir faíscas de esperança. Não permita que me perca pelos caminhos distantes da razão. Jamais deixe algum sentimento distorcer a essência do que precisa ser dito. Senhor, ilumine as minhas palavras para que elas carreguem alento. Conceda-me sabedoria para falar e bastante paciência para saber ouvir. Inspira-me com bons pensamentos e que eu defenda apenas o que acredito. Senhor, mantenha-me seguro todos os dias na sinuosa pista da humildade. Que a minha voz se faça ouvir sem frieza nem sensacionalismo. Livra-me da arrogância, do medo, da vaidade e da indiferença. Evite que use indevidamente a minha voz para prejudicar alguém. Faça de mim porta-voz da cidadania, da credibilidade e da isenção. Senhor, impeça que eu induza a pré-julgamentos ou a condenações. Corrija o meu excesso de individualidade e me torne mais flexível. Dá-me firmeza para que eu não escorregue nas armadilhas da palavra. Senhor, proteja minhas cordas vocais, ferramenta do meu ganha-pão. Proteja, Senhor, a todos os meus ouvintes, razão do meu trabalho. 4 horas com 58 minutos, 4h58, bom dia, já estamos no ar aqui pela Rádio Princesa do Oeste para lhe fazer companhia. Direção-geral de César Bortoluzzi e Liberto da Gortz, na gerência Ademir Verardo Roberto, nos controles técnicos e apresentação, o Bucha, eu, Sidney, todo mundo por aqui, né? Vamos juntinhos então, como eu disse, até às 7 horas com o melhor da música e fazendo uma companhia super legal enquanto você vai levantando, vai tomando seu chimarrão, vai aproveitando a folga, já tem muita gente de férias também, né? Que beleza. Vamos de música então? Vamos trazendo modão bonito, modão de viola aqui na nossa programação. Bom dia! Princesa! Vai começar a festança, vai galera, desembucha. Hoje estou na princesa, curtindo Sidney Bucha. Valeu, Sidney Bucha! Forte abraço do Leno. Eita, rip. Agora 13 horas com mais 49 minutos. Programa Tarde é Show aqui pela Rádio Princesa do Oeste. Vamos ao nosso intervalo comercial. E aí, meu? Tá de sorriso novo, é? Rapaz, eu fui na Odontossan e fiz tudo o que podia. Coloquei os implantes, as lentes de contato nos dentes, ó, tudo que eu tanto queria. Que top que ficou. Não, e tu não sabe, a Odontossan tem financiamento próprio e eu tô pagando pouquinho por mês. Ah, é? Se dá pra parcelar lá na Odontossan, eu também vou deixar meu sorriso novo. Odontossan. Agora você paga parceladinho e garante seu sorriso de volta. Na rua Doutor José de Miranda Ramos, 148, perto da praça, em Xanxerê. Fone 3433-1299. Volts, materiais elétricos e hidráulicos. Soluções completas para a sua obra. Venha conhecer a maior linha de materiais elétricos e hidráulicos. As melhores marcas com os menores preços. Volts, na Avenida Brasil, 1626. Fone 3433-2928, em Xanxerê. Câmara de Vereadores de Xanxerê cumpre o seu papel de legislar, fiscalizar e representar todos os xanxerenses. Somos uma Câmara atuante e em sintonia com as necessidades de cada cidadão. E estamos cada vez mais perto de você. Participe das sessões do mês de dezembro, dias 1º, 6, 8, 10, 13 e 15. Câmara de Vereadores de Xanxerê. Fiscalização e muito trabalho. Natal feliz na sua casa. A loja Avenida tem toalhas de mesa, trilhos, almofadas, tapetes, jogos de cozinha e banheiro. Todos natalinos. Para seu ambiente, cortinas, tapetes e roupas de cama. E uma grande promoção de toalhas de banho e de rosto. A loja Avenida tem produtos que vão encantar você. Loja Avenida, na Avenida Brasil, 1386. Telefone 3433-1353. Feliz Navidad. Amigo cliente, depois de um ano de sucesso, chegamos na época mais mágica do ano, que é o Natal. Uma época de recomeços e reflexão. Desejamos a você e sua família um final de ano repleto de luz, alegria, saúde e felicidade. Deixamos nosso muito obrigado e agradecimento pela confiança em nosso trabalho. Torcemos que nossa parceria siga crescendo. Boas festas e feliz 2022. São os votos do Despachante Popular. Princesa! 13 horas com mais 51 minutos, 13h51. Precisa ajeitar o seu ar-condicionado, climatizador, tal e coisa, coisa e tal. Fala com o pessoal lá da SS Climatização. Aí, compadre, na rua. Quando eu escrevo, eu e Deus nós entendemos, mas depois pra ler, nenhum dos dois. É, só. É, ó, e meio assim ainda ele vira pra lá, pra cá, direita, esquerda, né? Poreto, Ancalu. Silvério Paludo, no bairro Nossa Senhora de Lourdes, é na subida da gruta lá? É que o Paulo morava em Chavantina, mas pensa na subida lá. Daí veio pra Xanxerê, pegou a pior subida que tinha. Pior não, agora é tudo asfaltado, porque antigamente é pelo amor, né? Tinha que vir aqui embaixo, embalar, chegava na metade, torna Andrinho com cora. É, não, de cima para baixo é bom de largar, quando não pega arranque, não tem. Três voltas no pneu já tá chiando, né? Ah, Zé, isso aí, qual é teu telefone lá, Paulo? 99-43-0067. Mas só pro ano que vem, tá? 999. É, só pro ano que vem, que agora ele também... Diz que também é filho de Jesus, né? Porque precisa um dia de folga, botar só um costelão. Essas coisas assim, vai vir parente, então tem que dar uma atenção. Mas pro ano que vem tá liberado aí, tá? Boa tarde, bucha. Quem fala é a Amanda. É pra rodar música com Rick Renner, mãe. Oferecendo pra mãe, dona Natali. Alguma coisa assim, né? Que estará de aniversário sábado. E dizer pra ela que amo demais. Que legal. Alô, dona Natali ou Natali, né? Sua filhota, a Amanda, mandando super beijo, desejando felicidades pela passagem do seu aniversário. Depois eu vou rodar a música, porque agora eu vou trazendo o bonde do forró e a namorada que sonhei. 13h55. Ah, meu Deus. Ah, vai ter sésamo. Parou. Só o Sartoso parafuso. Meu Deus, vamos ver se ele vai. Vai. A namorada que sonhei. Vamos achar outra aqui então. Vai falando, Que eu vou. Vamos falando. Então não esquece você que foi chamado. Isso, deixa eu contar isso aqui mesmo. Aí. No verde. Ali, compadre. Oi, também não esquece de vir buscar. Oh, quem não veio de manhã buscar a cesta básica, pode vir? Guarda de tarde? Pode vir, mas não deveria. Não deveria. Então tá, você tem que pegar. Ó, oh, só hoje também, né? Depois eu vou dar pra outro então, tá beleza? A magia que encanta. Rádio Princesa. Bucha Terapia. Para fazer das suas tardes uma verdadeira alegria. Quanta alegria está no rosto dessa gente que esquece tudo e não vê o tempo passar. Adeus, hemorroidas. Tendinite, diarreia. Os dói aqui, dói ali. Ai, ui, ai. Pressão alta, baixa imunidade. E outros mais. Avise os amigos, parentes, cunhados. Não esqueça da sogra. Avise até os inimigos. Agora, se você não melhorar com a bucha terapia, aí é hora de consultar o seu médico.